Muitas vezes eu tentei correr atrás e insistir, mas a vida me mostrou que nem tudo é pra mim. O que não é bênção, Deus não deixa ficar. Ele fecha a porta pra outra se abrir. E quando eu reclamei sem entender a razão, Deus sussurrou baixinho, filho, segura minha mão. O tempo cura tudo, a resposta vem depois. E o que hoje dói, amanhã te traz paz. Tudo na vida só acontece com a permissão de Deus. Então aceita que dói menos, confia nos planos seus. O que é pra ser, ninguém tira. O que não é, Ele leva embora. O que hoje é lágrima, amanhã é vitória. Já vi amores ir embora e amizades se perderem, mas tudo foi livramento, mesmo que eu não quisesse crer. Deus me tirou de onde eu não via saída, pra me mostrar o valor da minha própria vida. Hoje entendo cada não, cada queda, cada dor. Foi só a preparação pra viver o seu amor. A espera vale a pena quando é Ele quem conduz. Deus não atrasa, Ele age com luz. Tudo na vida só acontece com a permissão de Deus. Então aceita que dói menos, confia nos planos seus. O que é pra ser, ninguém tira. O que não é, Ele leva embora. O que hoje é lágrima, amanhã é vitória. Então aceita que dói menos, deixa Deus fazer o certo no tempo dele, não no seu. Tudo na vida tem um propósito. Confia, respira, é Deus no controle. Acontece com a permissão de Deus. Então aceita que dói menos, confia nos planos seus. O que é pra ser, ninguém tira. O que não é, Ele leva embora. O que hoje é lágrima, amanhã é vitória. Então aceita que dói menos, deixa Deus fazer o certo no tempo dele, não no seu. Tudo na vida tem um propósito. Confia, respira, é Deus no controle.